Saudações, amigos. Eu sou o Lucas Cabreiro. Eu sou a Tana Mello. Eu sou o Matheus Botura. E começa agora o Cine Clube Junta 7. Pois é, aqui no Cine Clube Junta 7 nós pegamos dois filmes, sejam eles clássicos ou não, e debatemos os pontos positivos e negativos dele. A cada 15 dias, um filme sendo por escolha do nosso elenco fixo aqui do podcast, e o outro sendo escolha das sugestões do público. O sorteio das sugestões do público. Lembrando que o Cine Clube Junta 7 faz parte dos nossos podcasts. Nós temos, além do Cine Clube, o JuntaCast. Então, se você quer acompanhar os nossos conteúdos em áudio, assina o feed, acompanha a gente pelo SoundCloud, pelo YouTuner ou pelo Podflix. E se você acompanha os podcasts do Junta 7 pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, comenta, fala que a gente é sensacional, que ficamos felizes com o seu comentário. Lembrando de acompanhar sempre as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, que tem coisa bacana por lá, além do junta7.com.br. Se você tem dúvidas, sugestões ou críticas sobre nossos conteúdos, podcast ou conteúdo que a gente faz no site, manda um e-mail para juntacast@gmail.com. E os podcasts do Junta 7 estão fazendo parte da campanha O Podcast é Delas, que é uma campanha organizada por diversos podcasts ao redor da internet para incentivar e para aumentar a participação feminina nos podcasts. Aqui no Junta 7 a gente sempre deu espaço para mulheres, mas dá pra gente fazer mais e dá pra gente fazer melhor. Então a gente tá participando dessa campanha, acreditar nisso daí, pra acreditar que representatividade importa, dar voz a mulheres importa, então é por isso que estamos fazendo parte dela. E você pode conhecer os outros podcasts participantes acompanhando pela hashtag O Podcast é Delas no Twitter, no Facebook, no Instagram, que tem muita gente fazendo muito conteúdo bacana. Então fica aqui o nosso apoio à campanha e acompanhe você também, Podcast é Delas 2018. E nessa semana, aqui do elenco, fui eu que escolhi o filme, e a minha escolha foi Spotlight Segredos Revelados, que é de 2015 e dirigido pelo Tom McCarthy. E a escolha do público foi uma sugestão da Nanda Fernandes, que ela trouxe um filme dirigido pelos irmãos Sperrig, que é O Predestinado, filme de 2014 com o Ethan Hawke no elenco, uma ficção científica de viagem no tempo. Lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, então ouça com cuidado. A gente vai falar agora sobre Spotlight Segredos Revelados. Spotlight Segredos Revelados é um filme que ele é baseado numa história real. É um drama que mostra um grupo de jornalistas de Boston que reúne milhares de documentos capazes de provar diversos casos de abusos da igreja contra crianças. Durante anos, os líderes religiosos ocultaram o caso, transferindo os padres que acabaram sendo acusados de religião, ao invés de investigá-los e puni-los por isso. O caso Spotlight foi um dos grandes casos do jornalismo investigativo. O Spotlight, que na tradução significa como se fosse um foco de luz, um refletor, ele é uma equipe especializada do The Boston Globe, que é um jornal da cidade de Boston, e eles são especializados no jornalismo investigativo. Então é uma equipe pequena que trabalha em grandes casos, como foi esse caso dos padres na cidade de Boston, que acabou tendo uma abrangência global. E foi um negócio do tamanho que eles acabaram ganhando o prêmio Pulitzer, que é o prêmio mais importante do jornalismo em 2013. Sabendo disso, e como somos jornalistas aqui, qual é a importância que o jornalismo tem para a vida das pessoas? Eu acho que Spotlight é um filme que mostra como que o jornalismo ele é importante, porque a gente é uma merda como sociedade. Sendo bem direto, se você vê o jornal, você percebe como que a gente falhou como sociedade, como comunidade, como pessoas, como seres humanos. E eu acho que o jornalismo ele tá aí justamente para mostrar. É lógico, ele tem aquela questão técnica que a gente vê na faculdade, aqueles estudos e parará que o autor fala, que os Ferrareto da vida falam, os Nelson Pena, é Nelson Pena? Esqueci. Felipe Pena. Isso, Felipe Pena fala, que é o registro da história, mas a grande verdade é que a gente cagou como sociedade, a gente é uma merda como sociedade, e o jornalismo mostra isso pra tentar ver se as coisas mudam, se a gente melhora. Eu penso muito por esse ângulo. E Spotlight é um exemplo muito claro de como que a gente é uma merda como sociedade. A vídeo, o tanto que isso foi escondido ao longo dos anos. É lógico, se a gente for debater a questão do jornalismo em si, é outro podcast, é outro assunto, a gente tá falando do filme aqui. Mas é legal que o Spotlight traga esse ponto de vista, o que é o jornalismo. A pergunta do Matheus, apesar de ser bem, bem óbvia, é legal ver como que o filme ele faz a gente pensar nisso daí. Eu acho que o filme, ele retrata uma das vertentes do jornalismo. Na nossa profissão, a gente consegue abordar tudo e o nosso objetivo principal, né, é levar a informação e o conhecimento para as outras pessoas, no caso, a população. No filme, a gente retrata que a população não tinha a menor ideia do caso que estava acontecendo, que era o abuso sexual de crianças pela arquidiocese de Boston. E se não fossem eles, a equipe, todos os jornalistas, cavarem, buscarem as informações, dar a cara a tapa e querer contar a história e soltar para a cidade tudo o que estava acontecendo, ninguém ia ficar sabendo, porque a gente sabe que as coisas acontecem todas embaixo de pano e ninguém fica sabendo. Advogados tampam os buracos, as informações são todas sigilosas. Então, todo mundo finge que não acontece e fica tudo bem. No jornalismo, a gente encara isso de uma maneira delicada, né? Que é o jornalismo investigativo. É uma vertente bem difícil para trabalhar. As pessoas geralmente não querem falar sobre os casos ruins, né? As tragédias e tal. Mas quando falam, a gente tem uma utilidade muito, muito rica para as outras pessoas. E a possibilidade de contar histórias e que outras histórias não aconteçam. Eu assisti o filme apaixonada, porque é o que eu gosto de fazer, é o que a gente foi treinado a fazer, né? E no fim eu acho que fica uma lição não só pra gente como jornalista, mas pra todo mundo, que é não acreditar em uma verdade só e cavar, tipo, ser curioso a ponto de procurar outras informações e não ficar preso só naquilo. Realmente, que nem o Lucas falou, a pergunta, por mais óbvia que seja, é legal você ver o quanto que o jornalismo, ele pode fazer um trabalho que ninguém faria, sabe? Bem no começo do filme, quando tem aquela chegada de um novo chefão do jornal e o primeiro caso que ele quer é fazer um processo contra a Igreja Católica, que é numa cidade extremamente tradicionalista em relação a isso, onde mais da metade dos assinantes do jornal eram católicos, e isso poderia ser algo, comercialmente falando, terrível pro jornal. Mas o filme, ele mostra a essência do que o jornalismo deveria ser. É buscar a verdade, doa quem doer, dê o trabalho que dê pra chegar até o fim da coisa. Sabe, é uma aula. Você vê o filme, a maneira como... tudo bem que pode ser um pouco romantizado por ser um filme, mas a maneira como os caras chegaram até aquilo, o trabalho que eles tiveram, a garimpagem que eles tiveram que fazer, ir atrás de entrevistado, ir atrás de fonte, é um trabalho fantástico e que teve um resultado de importância muito grande, sabe? Você ter um caso tão pesado quanto pessoas da igreja abusando de crianças no mundo inteiro, sabe? No fim do filme tem os créditos que falam onde tiveram casos ao redor do mundo, e teve em Franca, que é aqui perto de onde a gente mora. Então é uma coisa que acontece aqui do nosso lado e a gente não fazia a menor ideia que estava acontecendo. Então esse trabalho de Spotlight é um negócio incrível, sabe? É um tipo de filme que precisa ser passado na faculdade de jornalismo pra galera ver como faz, sabe? Vamos dar um descanso pra Cidadão Kane, que é um dos maiores títulos em relação ao jornalismo que toda a faculdade praticamente passa, e dar espaço pro Spotlight brilhar, o tanto que o serviço que eles fizeram e o tanto que eles merecem. Uma curiosidade muito legal é que o Spotlight, ele chegou a receber prêmios por ser um filme bastante acurado historicamente. Ele realmente transpôs para a tela do cinema o que realmente aconteceu naquela época, com a investigação, com como se passou o rolê do jornal, toda a investigação que eles fizeram, foi realmente o que aconteceu. Então ele foi bem fiel, e é legal a gente ver um filme baseado em histórias reais, que é celebrado por ser bastante acurado, por ser bastante certeiro e não encher demais de liberdades criativas, que é até o que a gente sempre comenta aqui, da dificuldade da gente querer debater um filme que é baseado em fatos reais. É legal ver, por exemplo, que o Spotlight, ele foca muito na... ele é bem sucedido em trazer a história ipsis literis como aconteceu. Tem suas liberdades criativas, mas em menor escala, em comparação a muitos outros filmes. Até no elenco tem isso, eu tava dando uma pesquisada, tanto o Mark Ruffalo quanto o Michael Keaton, eles conviveram com os jornalistas jornalistas que eles retrataram no filme, eles conviveram com os jornalistas de verdade para pegar fala, trejeito e para você ver o quanto que eles estavam envolvidos nesse projeto. Uma outra coisa muito interessante também, até acrescentando isso que o Matheus falou, é que os jornalistas que participaram da investigação do Spotlight, os jornalistas da equipe, eles foram no set de filmagem e organizaram cada um a mesa deles da forma como eles organizavam antigamente. Eles foram lá e falavam, não, esse porta-caneta fica de um jeito, esses papéis ficam de um outro jeito, eu deixava assim, eu preferia deixar assim, justamente pra trazer essa noção mais crível. E uma coisa que eu me pergunto, até vendo principalmente a atitude do Marty Baron, que é o personagem do Liv Schreiber, que é o novo editor-chefe, uhum. Que ele chega, ele já quer fazer a investigação dos casos de pedofilia na igreja, até pra querer mostrar que veio. E aí a gente vê os jornalistas com medo de cortes. Então, eles acabam talvez até acatando a proposta dele por conta disso, por medo de serem cortados. E a gente vê depois perto do fim, quando eles começam a ter uma noção da gravidade da situação, e o personagem do Michael Keaton, Walter Robinson, ele não quer dar a notícia. O Mike Resendez, que é o personagem do Mark Ruffalo, ele fica enfurecido porque ele quer dar logo a notícia, porque já acha o suficiente pra dar a notícia. Walter falando, não, aguarda um pouco, e aí explode, tem aquela discussão. E eu acho muito legal que mostra de forma bem sutil como que jornalista é um bicho com um ego muito grande. Não sei se vocês levam pra esse ponto de vista também. Porque você vê que cada um tem seu trejeito, cada um tem sua maneira de trabalhar. Você consegue reparar isso daí do ego do jornalista sendo explorado no filme? E como que a reportagem que eles estão trabalhando mexe com eles? Eu acho que mais pro começo do filme talvez isso fique um pouco mais evidente. Sabe? Realmente, que nem você falou, quando o Marty Baron, ele chega no novo jornal, então ele meio que quer mostrar serviço, faz ele, o principal grupo do jornal, sair de um caso e começar um outro totalmente diferente. E gera um conforto naquele começo de conversa, que dá aquela impressão de tipo, puta, esse cara chegou agora e quer mandar o que a gente tá fazendo. Mas a partir do momento que eles começam a trabalhar nisso e vão se envolvendo cada vez mais com o caso, acaba caindo essa barreira e mostrando o lado humano do jornalista, digamos assim. Tanto na cena quando o Mark Ruffalo, ele acaba explodindo, ele quer porque quer mostrar o negócio, você até entende os dois lados, ao mesmo tempo que você já tem uma coisa suficiente pra denunciar um caso tão grande e trazer isso a público, você tem o outro lado, que é a possibilidade de conseguir fazer uma coisa mais embasada e mostrar que o problema é muito maior do que só aquela denúncia. Sabe, eles estavam trabalhando com um número X de casos, sendo que na realidade era um número tipo 10x. Então, valeu a pena o Walter ele ter segurado esse rojão e falar, vamos com calma que não vai ser bem assim. Que o estrondo acabou sendo muito maior e a denúncia foi feita de uma maneira muito mais embasada do que o que poderia acontecer se tivesse soltado antes do tempo. Pouco depois que eu terminei de assistir o Spotlight, eu abri a minha crítica que eu fiz do filme, porque na época que ele estreou, eu fiz a crítica pro blog. Foi até pouca coisa depois dele ter ganho um Oscar e tal. E uma coisa que eu falei é que ele é um filme muito acessível. Até brincando com aquele meme que teve no Oscar daquele ano de 2016, com o meme da Glória Pires falando que não sei opinar. Ela falou que Spotlight é um filme acessível. E eu concordei com isso. No seu caso, Watana, a gente pega dois filmes que são bem, que tem muito a ver com jornalismo. Não lembro se você chegou a assistir. A gente assistiu na faculdade, mas eu acho que você não tava na minha turma naquela disciplina. Que era Todos os Homens do Presidente. A gente tem Todos os Homens do Presidente, a gente tem o Cidadão Kane, que são filmes que tratam de jornalismo, e a gente tem o Spotlight. Você acha que o Spotlight ele acaba sendo bem mais acessível para um público que não conhece muito de jornalismo? Porque eu percebi que ele tem lá os seus termos técnicos, ele tem o clipping, ele tem a suíte, essas coisinhas assim, mas dá a impressão de que ele é um filme bem mais acessível para o público que não, para o público leigo, né? Eu não assisti o outro filme que você citou, mas eu acho que Spotlight é um filme muito acessível, porque ele mostra, de fato, a rotina de um jornalista dentro de uma redação de um jornal. Hoje as coisas mudaram muito da época que o filme conta a história, né? Naquela época, eles mostraram que eles faziam uso de computador e tal, só que o acesso à internet ainda era reduzido, não era igual o que a gente tem hoje. As coisas mudaram, só que aquela é a realidade de uma redação. Eles chegam no final de semana, você fica pilhado, a cabeça para, e tem casos que, mesmo você sendo extremamente profissional, você acaba afetando a sua vida pessoal. Uma coisa que eu me identifiquei bastante foi com a Sasha, que em determinado momento ela acompanhava a avó dela nas missas, né? E depois da apuração, da toda a investigação da igreja, ela parou de frequentar as missas. E isso eu posso, tenho comigo e eu me vi no lugar dela, porque na época que eu estagiei no jornal daqui, eu acompanhei um caso de uma senhora que foi enterrada no próprio quintal, e eu cobri essa matéria. E eu fiquei extremamente atordoada, tipo, porque eu vi coisas e a gente descobre coisas e vê até onde o ser humano é capaz de ir. Não, a gente não tem aquele contato filtrado que é as informações que a gente passa para as pessoas, e com todo cuidado, num tom certo e com palavras corretas. Não, a gente vê o cru ali, é o material bruto que você tem que lidar, e às vezes isso acaba te afetando. E ele conta exatamente, o filme conta exatamente tudo isso, desde a hora que você fica 24 horas pensando naquele assunto, desde quando você descobre que o caso que você está investigando tem a ver com a casa que está ali embaixo na sua rua, tudo. Por isso que eu acho que ele é muito acessível, a gente se identifica muito sendo da mesma profissão, e as outras pessoas se aproximam mais e entendem um pouquinho mais desse universo também. Uma coisa que é legal destacar que a Latona puxou, em relação à questão da atuação da Rachel McAdams no papel da Sasha, grande parte da carga dramática, pelo menos para mim, vem da atuação dela. A partir do momento que ela faz, ela, por mais que tenha ajudado muita parte do spotlight, da investigação e tal, ela foi mais uma repórter de campo atrás das histórias. Então você vê muito mais ela entrevistando pessoas que foram abusadas na infância do que os outros fazendo isso. Por exemplo, o personagem do Mark Ruffalo é uma coisa mais documental. É, o do Ruffalo, ele vai atrás dos papéis, dos processos e por aí vai. Sim, vai atrás do advogado, que é o Stanley Tucci, que faz também o Mitchell Garambidian, que ele é um advogado que tem muitos casos de abuso estão na mão dele. E a Rachel McAdams, o personagem dela, por causa dessas entrevistas, ela que dá aquele choque de realidade na gente, sabe? Ela tá entrevistando uma pessoa determinada lá, que eu não consigo deixar o nome do ator, mas ele fala de um jeito suave, sabe? Porque eu fui abusado quando criança. E você vê que ela tenta, que ela faz uma carga pro cara falar de uma maneira crua, e que causa um choque realmente, sabe? A pessoa foi abusada, ela foi estuprada quando é criança. É um negócio muito tenso isso. Então tem-se toda essa dramaticidade que ela consegue trazer através da atuação dela em relação aos outros personagens. Esse personagem que o Matheus falou é o Joe Crowley, que é o personagem do Michael Cyril Craig. E uma curiosidade bem bacana disso daí é que o verdadeiro Joe Crowley se tornou um grande amigo do Michael Cyril, o ator, e da Rachel McAdams depois das filmagens do filme. Olha, porque ele é um filme que é muito cheio de... que, como é um caso recente, aconteceu em 2001, 2002, e como é um caso bastante recente, então as pessoas ainda estavam por perto. O filme, ele teve muita consultoria das pessoas que participaram da investigação, os entrevistados, os jornalistas responsáveis, a moça da recepção. Um detalhe interessante é que nas cenas dos jogos de beisebol, eu não sei qual das, mas você consegue ver o verdadeiro Mike Resendes e o Walter Robinson, que são os personagens do Mark Ruffalo e do Michael Keaton, nas fileiras mais atrás. Eles aparecem no filme também. Então, da hora. É muito bacana a história por trás do filme. Essa cena da entrevista da Sasha com o Joe, eu quero destacar porque pra mim foi um dos momentos mais espertos do filme. Parando um pouco de falar da atuação, depois a gente volta nela. Porque, se vocês repararem, ele tá contando como que aconteceu o abuso dele, como que se sucedeu o abuso dele. Eles estão caminhando numa praça com um monte de família perto de uma igreja, e com um parquinho com as crianças e tudo mais. Então, é uma forma muito sutil do filme falar como que esses casos acontecem no parquinho do lado da sua casa, onde você sai pra passear com teu filho. Sim, isso aí foi uma decisão muito esperta. Na verdade, eu acho que ficou até explícito demais, porque dá muito na cara. Você vê ele falando do o que o padre fez ele fazer. Enquanto ele fala isso, passa uma mãe com um carrinho de bebê, uma mulher com um carrinho de bebê. Acontece isso e tem gente passeando. Eu acho que o mais interessante do filme e algo que ele quer mostrar é isso daí, que acontecem esses casos absurdos e ninguém vê. E aí é aí que o jornalismo entra, pra mostrar a verdade, pra lançar o holofote, o spotlight, em cima da verdade, em cima do que tá acontecendo, do que tá oculto. Ó, uma coisa, voltando um pouco à atuação, a gente tem muitos atores consagrados. Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton, Stanley Tucci. Até se a gente for ver o Liv Schreiber, o John Slater e o Brian D'Arcy James, eles também são atores, só que eles são mais de TV. Vocês acreditam que acaba sendo uma coisa bacana pro filme ele ter esses atores, esse elenco bastante estrelado? Acaba ajudando o filme a dar uma erguida nele? Porque ele é um filme que é só falação. Então, se tiver boas pessoas falando, ele funciona melhor. Certeza. Acaba sendo um chamariz pra um público. Às vezes você pode não se interessar pela história no primeiro momento, mas a partir do segundo que você vê, tem a Rachel McAdams, que eu adoro os filmes que ela faz, eu vou ver isso pra ver qual que é. Ah, eu sou fã da Marvel, tem o Mark Ruffalo, porra, o Hulk, vamos ver se ele manda bem sem ser um bichão verde que destrói tudo. Então, é que nem a gente discutiu no JuntaCast de semana passada, a questão dos streams, que a partir do momento que você tem um nome consagrado, você atrai um público de forma até inconsciente, e isso é bom porque, querendo ou não, você consegue ter um alcance muito maior da mensagem que você quer passar. Uma coisa, vou jogar até pra Botana, foi o que eu falei, que ele é um filme muito de falação. Mas ele funciona. Por que que a gente gostou tanto de um filme que é só blá blá blá, que é só falação, que não tem nada muito, sei lá, um elemento de tensão, não tem uma ameaça de morte, não tem nada disso. Watts, por que que você acha que ele é um filme que acaba não cansando tanto assim? Olha, eu não achei que o filme é falação. Eu acho que por ele contar uma história real, que de fato aconteceu, e é uma coisa que é propícia pra gente ver na nossa vida, no jornal que você assiste na sua casa, no jornal que você lê toda manhã, eu acho que ele acaba sendo um filme que você se interessa e quer ver o desfecho, se aquilo vai ser publicado, se outras pessoas vão ficar sabendo do que aconteceu com os bispos e tal. Então eu acho que por isso ele não fica aquele filme maçante e chato pra assistir, e por isso ele também não precisa desse ponto de tensão. Tipo, eu achei o filme tenso porque é dolorido você ver os relatos no filme das vítimas, é complicado você ver o sofrimento das pessoas que estão à volta dessa vítimas e quem tá colhendo, os jornalistas que estão entrevistando também, por escutar todas aquelas coisas. Então você fica ali ansioso, não vou falar nem tenso, mas você fica ansioso pra saber se aquilo vai dar certo, se aquilo vai contribuir e de fato ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo. E acaba a gente levando um filme de uma maneira mais, assim, dinâmica, entre aspas, não tão chato e não tão monótono igual você citou. Eu tô com você nessa daí, eu achei ele bem... A história, ela é muito interessante, então ela compensa pela falta de elementos de tensão, carros explodindo, atentados contra a vida do jornalista. Por ele ter uma edição bem bacana e atuações boas e um roteiro bem, bem fluido, ele não cansa tanto. Matheus, quer acrescentar algo disso daí? Eu concordo totalmente. O grande ponto do Spotlight é o seu roteiro. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro em 2016 e, tipo, o grande elemento de tensão acaba sendo o filme inteiro, porque ele mexe com um caso que é muito sério. Então você fica tenso trazendo isso pra sua realidade e entendendo o quanto aquilo pode afetar a realidade dos personagens e como ele afetou realmente a vida dos jornalistas que realmente investigaram esse caso. Por exemplo, a Sasha ia na igreja com a avó dela, que era meio que uma senhora beata. O personagem do Brian D'Arcy James, que é o Matt, ele tinha os filhos dele que moravam perto de um dos caras que foi acusado e ele fica extremamente tenso com isso. Ele coloca um recado na geladeira, que é para os filhos dele ficarem longe da casa tal, tal, tal. Só que ele não explica por quê. Porque foi um negócio investigado tão às portas fechadas que qualquer coisinha que vazasse podia acabar colocando tudo a perder. É, nem para colegas de profissão, nem para o personagem do... Nem para o personagem do John Stallery, os caras contam que ele é tipo o chefe da redação, então ele não é cansativo por conta disso, porque você consegue se colocar dentro do filme. E vamos agora para nossas considerações finais sobre, em nota de 0 a 10, sobre Spotlight, Segredos Revelados. Watana? Olha, como jornalista, assistindo uma história de outros jornalistas, eu dou 9 pro filme. Eu vou acompanhar a Watana no 9, porque eu gosto pra caramba desse filme. Eu só acho que ele poderia ter explorado um pouquinho mais a vida pessoal dos jornalistas. Eu iria gostar de ver uma resolução da história da Sasha, ver um pouquinho mais da vida do personagem do Mark Ruffalo. Acho que seria legal dar um pouquinho mais de sustância nos personagens, nos jornalistas, na vida pessoal deles. Apesar do foco ser a história, a investigação da história deles, da reportagem deles, eu acho que seria interessante dar esse foco na vida pessoal de cada um deles pra mostrar como que pode acabar afetando. Por mais que a gente queira ser ético, por mais que a gente, como jornalista, queira ser o mais imparcial possível e por aí vai, a gente acaba sendo afetado pelo que acontece, pelas notícias que a gente vê, pelas notícias que a gente dá. Então seria interessante o filme abordar esse ponto. Mas o 9 tá de bom tamanho, que é um filme excelente. Então vamos fechar num 9 aí. O filme, ele é uma aula de jornalismo. Pra quem estuda comunicação, ele entra naquela listinha de filmes obrigatórios, porque ele mostra o jornalismo na sua essência e você vê todos os viés que a apuração de uma reportagem ela traz. Quanto difícil e desafiador ela pode ser e a entrega que os jornalistas têm para tentar trazer a história da melhor maneira possível pro público. Então, vamos fechar no 9. É isso daí. E Spotlight Segredos Revelados recebeu média 9 aqui pelo Junta 7, pelo Cineclube Junta 7. Tá uma boa média. É um baita filme para jornalistas e não jornalistas. E quais são seus comentários sobre Spotlight Segredos Revelados? Manda aí na nossa seção de comentários ou então pelo e-mail juntacast@gmail.com. Dá também a sua sugestão de filme para aparecer aqui no podcast. A gente vai falar agora e fazer uma viagem no tempo com O Predestinado. E o Cineclube Junta 7 só está sendo possível graças às nossas colaborações do Padrim. Se você quer ver o Junta 7 crescer, participe da nossa campanha do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas aqui do pessoal do Junta 7, como sessões no nosso Skype ou Discord ou Hangout, batendo um papo com a gente, grupos no Facebook e WhatsApp, também trocando ideia, a gente posta as pautas do podcast, o que a gente está fazendo, que é bem legal de acompanhar. Essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a eles. E se você quer ser um padrinho Jotinha, acesse padrim.com.br/junta7 e contribua. E se você não tá podendo contribuir com valor listo em dinheiro, compartilhe o Junta 7 com os seus amigos. Espalhe a palavra do Junta 7 para todo mundo, que vale muito a pena e a gente fica muito feliz. Um agente temporal encara sua última missão após anos de viagem no tempo, caçando criminosos e executando a lei. O desafio final será finalmente capturar seu inimigo mais desafiador, o homem que há muito intriga e ludibria. Essa sinopse é tão misteriosa quanto o filme. Essa vai ser a pergunta mais basicona do Cineclube Junta 7, mas precisa ser perguntado. Agora, depois de um tempinho que vocês viram esse filme, deu pra sacar? Deu pra entender ele? Não muito. Eu tô 4 anos. Algumas coisas a gente associa e meio que entende, outras eu ainda tô meio que boiando. Eu lembro que quando o Matheus de nós três, ele foi o primeiro a assistir o filme, ele mandou no WhatsApp: nossa, que filme confuso. Aí a Otana também mandou a mesma coisa. A Otana foi a última a assistir. E entre um e outro eu mandei: nossa, eu sou formado em 10 temporadas de Doctor Who. Eu previ metade das coisas que iriam acontecer no filme. Uma coisa interessante é que esse filme ele é baseado num conto do Robert Heinlein, que ele é o... Pra quem não conhece, esse cara é o autor do livro que originou Tropas Estelares. Então ele é um autor muito famoso de ficção científica e que tem... E que inclui muitas críticas dentro da sua ficção científica. Eu acredito que críticas sociais não acaba sendo o caso de O Predestinado. Mas é interessante falar que o filme ele tem a sua inspiração numa história, no conto. Na verdade, muitas coisas do filme são iguais ao que acontece no conto, de acordo com o que eu tava lendo. E como é que funciona O Predestinado? Vou ver se eu consigo explicar a linha do tempo. Vai ser difícil, então se segura. A gente tem a pequena Jane, uma bebê que foi abandonada na porta de um orfanato por um homem misterioso. Até aí tudo bem. Ela cresce, se torna uma adulta, passa por um processo de treinamento numa agência governamental que prometiam ser a NASA, mas dava pra perceber logo no começo que era uma coisa completamente diferente. Mas enfim, ela tava lá, seguia com a sua vida, até que ela conheceu um homem. Eles se apaixonaram, ela ficou grávida dele e esse cara desapareceu. Quando ela teve o filho, no caso, uma menina, ela descobriu que ela tem uma condição que ela é hermafrodita. Ela tem tanto os órgãos masculinos quanto os órgãos femininos. Como ela deu à luz, ela acabou, os órgãos femininos dela foram praticamente destruídos com o parto e a única opção que ela teria seria fazer a operação para mudança de sexo, tomar hormônios para o corpo dela poder comportar essa mudança de sexo. Então ela se torna o John. E aí ela começa a seguir a vida dela como o John, até que um dia o John encontra com um barman. Eles começam a conversar, o John conta a história dele pro barman, o barman não acredita nessa história, e aí tem a revelação de que esse barman ele é um viajante do tempo, ele é um agente do tempo que está caçando um incendiário, um terrorista que está explodindo bombas ao redor da cidade, ao redor do país. Aparentemente a gente não entende por que, que esse agente viajante do tempo, que é esse barman, personagem do Ethan Hawke, tá querendo conversar com o John. Logo no começo você acredita que esse John ele é o incendiário, é o cara, o terrorista. Pior que não. Não? Não, pra mim, tipo, o John era só um cara que ele conhece no bar, uma conversa de bartender, assim, normal. Nossa. Porque, tipo, desde o começo, ele coloca a reflexão pra algumas pessoas. Que se elas tivessem a oportunidade de voltar no tempo e destruir uma pessoa que fez mal pra ela sem ter consequência, se elas fariam nisso ou não. É, pra mim, acabava sendo muito mais um papo de questão de ética do que um possível vilão frente a frente com um possível herói. Não, eu achei que ele era o vilão, o terrorista. Na verdade, eu tava certo. Eu também achei que o John era o terrorista. Só eu banhei nessa, então. Sei lá, aquele papo lá, cheio de... que algumas pessoas merecem morrer, por aí vai, é meio suspeito. E aí, quando o barman, personagem do Ethan Hawke, conta para o John que ele é um viajante do tempo, ele pergunta, quem você gostaria de matar? Se você estivesse na frente da pessoa que destruiu a sua vida, você o mataria? E aí o John falou que sim, que pra ele a pessoa que destruiu a vida dele foi o cara que ele, quando era Jane, se apaixonou. Ele faz um trato com o barman, personagem do Ethan Hawke, pra voltar no tempo e matar esse cara que tinha se apaixonado pela Jane, que a Jane se apaixonou por ele. Só que quando eles voltam no tempo, o John ele logo percebe que ele é o cara que se apaixonou pela Jane, ou seja, ele se apaixonou por ele mesmo. E aí já começa a dar um nó pra caramba no filme. Puta merda. Que tipo, como que ele engravidou ele mesmo? Tipo, como que o bebê nascido dessa autofertilização era ele mesmo? Exatamente. É foda, cara. Porque aí o que que acontece? Como eles se apaixonaram e o John ele percebe tudo que o barman fez e que o barman sabia que eles iam se encontrar e sabia que ele era o cara que engravidou a Jane. Então ele acaba ficando pistola, ele fica muito bravo com isso e aí ele realmente vai embora, como que aconteceu na história da Jane. Ou seja, tudo que aconteceu na história da Jane tá se repetindo, mesmo com ele tendo voltado ao tempo querendo mudar a vida da Jane. A vida de quando ele era a Jane, quando o John era a Jane. E nesse meio tempo, a gente tem a caça ao terrorista. É um ponto que eu até esqueci de comentar. Porque o que que acontece no começo do filme? A gente tem o Barman, personagem do Ethan Hawke, ele chega pra impedir um dos ataques do terrorista. Só que não mostra o rosto do Ethan Hawke naquele começo. E quando ele tenta impedir o ataque do terrorista, eles acabam lutando, eles acabam brigando entre si. E quando ele vai tentar impedir a bomba de explodir, ela acaba explodindo, só que numa explosão mais controlada. E ele tem o rosto queimado, ele fica desfigurado. Aí ele fica com a cara do Ethan Hawke, que ele é enviado pra conversar com o John naquele bar. Até aí tudo bem. Voltando ao John, quando ele descobre que ele foi o cara que engravidou a Jane. Ele engravidou ele mesmo. Isso já o cérebro já bugou. É, isso o cérebro já bugou. Aí o barman já mostra, olha, eu cumpri com o combinado. Eu te enviei ao passado pra você matar com o cara que destruiu a sua vida. Você não fez isso, até porque o cara que destruiu a sua vida é você mesmo. Você não vai se matar. Então agora é a sua vez de cumprir a minha parte do combinado, que é entrar pra agência de viajantes do tempo, que estão querendo ir atrás desse terrorista, desse incendiário, que desfigurou o Ethan Hawke no começo do filme. Vão pra... esse incendiário que também era a mesma pessoa. Calma, tô tentando trazer uma linha do tempo aqui. Tá, vamos, continuando. Eu não anotei nada, eu tô indo pela minha cabeça. Aí eles avançam no tempo, no período em que essa agência foi criada na década de 80, se não me engano, mas ela opera por baixo dos panos, enfim. Nessa agência, o John, ele tem o seu treinamento pra se tornar um dos agentes do tempo e caçar esse terrorista. Enquanto ele tem esse treinamento, o bebê que a Jane teve é roubado do hospital, e quem roubou o bebê do hospital é o barman, personagem do Ethan Hawke, que pegou o bebê e levou até a porta de um orfanato. Essa bebê menina se tornou a Jane, que se tornou o John, que engravidou a Jane, que deu à luz a Jane. Aí já entra a minha raiva com esse filme, porque no momento em que começa a tocar uma música que fala que eu sou meu próprio avô, eu já previ tudo o que ia acontecer. Ai, que ódio. É porque eu tô estudando questão de viagens no tempo, então eu gosto dessa temática. Mas eu já previ que isso iria acontecer. Não logo da parte em que começou o filme, eu já me toquei que iria acontecer isso daí. Mas do momento em que as coisas começaram a caminhar pra uma resolução que eu percebi, putz, vai acontecer isso daí, vai ter essa revelação. O cara que ela se apaixonou é esse John, o John na verdade é ela, e eles deram a luz a eles mesmos. Coisa de 5, 10 minutos antes da revelação se concretizar, eu já tinha teorizado o que iria acontecer. E realmente aconteceu. Aí, voltando ao John, que tá lá pelo treinamento dele, e aí, esse John, ele vai pra sua missão, que é atrás do terrorista. Ele vai atrás do terrorista, eles têm um confronto, ele consegue, o terrorista acaba fugindo, e a bomba tá pra explodir. Quando ele vai tentar impedir a bomba de explodir, fazer uma explosão controlada, só que quando a bomba explode, ele tem um rosto queimado. E aí, ele fica desfigurado, e quando ele recebe o tratamento, ele percebe que o rosto dele e a aparência dele não é mais a mesma. E ele tem a cara do Ethan Hawke agora. Ou seja, a bebê Jane, que virou a Jane, que se apaixonou pelo John, e depois do parto teve, se transformou em John. Depois do treinamento, se transformou no barman, que foi o responsável por roubar ele mesmo do hospital e enviar o passado pra ser entregue na porta do orfanato. E 10 minutos de tudo isso acontecer, da revelação de que o Ethan Hawke era o John, eu também já tinha previsto. Pra resumir esse samba do Criolo Dodo, todo mundo é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, porque a gente tem a revelação que depois dessa missão do barman, que é roubar o bebê Jane e levar até o orfanato, ele acaba se tornando o terrorista pra poder fechar o ciclo. Porque se ele não se tornar o terrorista, o John, agente do tempo, não vai ter o rosto desfigurado. Se ele não tiver o rosto desfigurado, ele não se torna o Ethan Hawke, que volta pro passado pra convencer o John do passado a voltar no tempo e engravidar a Jane, pra ter o parto, ter o bebê, a bebê Jane, que vai ser enviada pro passado. Ou seja, forma uma espécie de ciclo, um loop temporal, digamos assim. Um loop temporal composto de paradoxos. Porque se uma peça tá fora da linha, tudo desanda. Se não tiver o terrorista, não aconteceria nada disso. Se o John e a Jane não tivessem se apaixonado, nada disso iria acontecer também. Essa que é a coisa louca da viagem no tempo. Precisa ter uma linha muito bem definida do que vai acontecer, da ordem que vai acontecer. Ficou mais claro agora o filme? ficou, mas eu ainda tenho dúvidas. É, porque assim... O que era aquela agência ou algo do tipo que ela tinha se inscrito no começo do filme, que ela era super diferente do que as outras meninas e brigou até com uma mulher lá, não sei o que ela, Corp, não lembro o nome agora. É a agência dos agentes do tempo. Ah, então aquilo era a mesma agência do agente. É porque o treinamento deles leva anos. E o que que acontece? O treinamento dessa agência leva anos. Então, eles criaram essa agência de fachada só pra começar o treinamento da Jane antes dela se tornar a John. Entendi. E eles tiveram que manipular todas as peças pra fazer a Jane ser desligada desse programa pra ir pra faculdade, pra ir pra universidade e conhecer o John. E ter uma filha que é ela mesma. Cara, que bizarro, né? Pois é. Filme, assim, de viagem no tempo já é um negócio um pouco complicado. Que sempre fica aquele paradoxo de, tipo, se você mudar uma pedra de lugar, toda a história do mundo vai ser alterada. E nesse filme isso meio que não acontece, porque a gente acaba vendo a mesma coisa em dois momentos distintos, que nem essa maluquice que o Lucas tentou elucidar pra gente. Só que o problema é que a maneira como essa linha temporal foi construída em um predestinado, pelo menos pra mim, acabou sendo muito confusa, sabe? Você precisa ler muito e pesquisar e pra ver se você encaixa tudo isso. Por mais óbvio que acabe sendo, é um negócio difícil de você engolir. E esse pra mim foi o maior problema do filme. Eu não tive problemas, realmente. O que me incomodou com o filme foi que justamente eu tava sacando tudo que iria acontecer antes mesmo de acontecer. Isso me deixou muito bravo, porque foi um filme que não tinha surpresas. Eu não tinha sacado nada disso. Na verdade, o que mais me desapontou com o filme foi justamente por ele ser previsível pra mim. Ele é bem escrito, eu acho que ele é bem encaixadinho. Se você parar pra pensar na história dele, na linha temporal dele, não tem muitos furos. Porque o maior problema de filmes que se tratam, que lidam com viagem no tempo, é dele ter furos. Pra gente fazer uma comparação bem básica, pra entender o predestinado e que tudo deveria acontecer da forma como deveria acontecer, pensa em De Volta para o Futuro. Se Marty McFly não tivesse feito o pai e a mãe dele se conhecer na noite do baile, ele não teria nascido. Até que ele canta de Chuck Berry lá no Johnny B. Goode no baile. Mesma coisa, se ele não tivesse tudo, se o Ethan Hawke, o personagem do Ethan Hawke, não tivesse tudo, feito tudo o que ele fez, ele não iria existir. Então ele tá garantindo a própria existência. E a própria morte também, né? A própria morte também. Acaba sendo um filme bastante até que pessimista. Eu só quero fugir um pouco do assunto do roteiro e elogiar a atuação da Sarah Snook, que fez a Jane e o John, porque ela tá incrível nesse filme. Eu não conhecia a atriz e eu vou procurar mais coisa que ela fez, porque ela manda muito bem, como Jane e como John. A atriz é excelente. Não sei se vocês também ficaram abismados com o talento dela. Com certeza. Tanto que no começo da história eu achava que ela realmente fosse um cara. Parecia muito um cara. Eu só achei doideira, assim, em relação à aparência física. O agente não tem absolutamente nada a ver com ela. Tipo, não ficou nenhum traço do que era ela. Agora que a gente entende que os três eram os dois, né? Era uma mesma pessoa. Tudo bem, eu entendo que foi queimadura e tal. Foi feita, tipo, uma reconstituição facial e tal. Mas, tipo, não ficou nada parecido. Agora, quando ela começa a contar a história dela, é incrível a semelhança dela pequenininha, dela na adolescência e ela adulta. É fascinante ver a transformação. Eu questiono muito a escalação do Ethan Hawke. Assim, primeiro que é um ator que eu não gosto. Eu não sei porque eu não gosto do Ethan Hawke. Dá vontade de arrancar aquele bigodinho dele assistindo o filme com a pinça, de tanta raiva que eu tenho daquele cara. Por motivos que eu desconheço. Eu acho que em alguma vida passada, em alguma outra linha temporal, ele fez alguma coisa de errada comigo. Mas eu não consigo gostar dele e eu questiono muito a escalação do Ethan Hawke. Eu acho que tá lá só pra poder dar um up, assim, ser um nome famoso. Porque realmente ele não traz nenhuma semelhança. Porque o Ethan Hawke, ele tem um rosto bem mais fino, além da... ao invés da aparência bem mais queixuda da Sarah Snook. Que ela tem uma linha do maxilar bem forte, bem desenhada. E ela é uma moça muito bonita. Uhum, é mesmo. Agora que dá pra gente entender melhor quem é quem, como é essa linha temporal do filme, o predestinado melhora ou piora? Ah, sim. Piora no quesito, é uma viagem doida que, sei lá, você não tá familiarizado. E melhora porque é uma sacada que você nunca ia imaginar, entendeu? É uma coisa diferente. É, Eu acho que um problema do Predestinado é justamente isso. Ele, parafraseando o João, o filme, ele é um filme por si só. Ele deveria, na história dele, conseguir contar da melhor maneira possível todas essas reviravoltas. De maneira que fique fácil pra tanto alguém que conhece a temática de viagem no tempo, como eu, quanto quem não conhece. E eu acho que essa é uma falha que a gente tem que apontar pra cima do Predestinado. Ele acaba sendo óbvio pra quem conhece coisas de viagem no tempo, pra quem entende esses conceitos de ficção científica. Ele é óbvio pra quem entende isso daí, e ele é confuso pra quem não entende. Ou seja, ele não consegue nem agradar nenhum e nem outro. Agradar totalmente. Ele tem seus pontos positivos, tanto pra quem entende quanto pra quem não entende. Lógico que tem. Mas ele não agrada de forma unânime todo mundo, todas as pessoas. Eu fiquei bastante desapontado com o filme. Eu achei que iria ser algo bem mais explode cabeças. Matheus, no seu caso, você acha que entendendo melhor os conceitos dele e a linha temporal dele, ele acaba melhorando? Olha, depois de bater um papo, ele acaba sendo mais lúcido na proposta dele. Mas em questão de qualidade, pra mim, acaba ficando no Elas por Elas. Ele não melhora nem piora. Com esse Elas por Elas, a gente avança no tempo para as nossas considerações finais e nota de 0 a 10. Matheus? Eu acho que esse meu comentário já vai resumir bem o que eu penso sobre o filme. Tanto, ele acaba sendo um filme tão confuso, mesmo o final, você, pelo menos pra mim, rolando um pequeno mind-blowing, mas eu não sou capaz de dizer se eu gosto ou desgosto do filme, pela confusão que ele me trouxe. Então, por isso eu dou um 5. Eu acho que ele é um filme bastante bem filmado, ele tem umas boas sacadas visuais, a forma como ele faz a viagem no tempo, só aquele corte seco, eu acho bacana porque não enche de firula algo que não precisa. Então isso eu acho legal. Ele tem boas atuações, principalmente da Sally Snook, que ela tá excelente, mas me incomoda muito ser algo que eu previ logo. Ele foi bem coito interrompido, porque tipo, eu já sabia o fim, eu já sabia que eu já sacava, já tinha noção do que iria acontecer, então eu não fiquei surpreso com nada. Não tem nenhum problema em trazer soluções óbvias para os seus mistérios e conflitos. Só tem que fazer de forma bem feita. E eu acho que não foi o caso. Ficou muito óbvio e ficou muito lugar comum pra mim. E é por isso que eu dou um 6 pro filme. Eu gostei do filme em si, apesar de ser confuso e eu não entender muito bem a história. Mas é uma coisa autêntica e diferente do que a gente tá acostumado a ver. E por isso a minha nota é 7. O Predestinado, filme de 2014, dirigido pelos irmãos Sperrig, recebeu média 6 aqui pelo Cineclube Junto a 7. Tá bom, eu acredito que daqui a alguns dias eu vou revê-lo pra ver se a minha percepção com relação a ele melhora ou piora com o tempo. Mas, tá bom, a gente teve médias redondas nesse programa. Um foi 9 e outro foi 6. Mais fácil fazer a conta. Então. Mas quais são suas notas de 0 a 10 para o Predestinado? Manda aí na nossa seção de comentários ou então pelo juntacast@gmail.com. Fala também qual filme você quer ver aqui no Cineclube Junta 7. A gente vai falar agora quais são os filmes da próxima semana. Para essa semana eu escolhi o filme 7 Minutos Depois da Meia-Noite, de 2016, e é com a direção do Juan Antonio Bayona. Eu preciso ver esse filme, meu irmão falou que é bom, mas eu ainda não assisti. É filme de monstro. Ah, ele é muito lindo. Você já viu? Uhum. Não sendo um Colossal 2, tá valendo. Vocês não assistiram? Eu não. Uhul. E o outro filme tá sendo por escolha do público. Como que a gente tá fazendo? Nós organizamos os nossos filmes em números aleatórios, de 1 a 27. Apenas eu tenho acesso a essa lista. Matheus, qual o número que você... Fala o número aí pra mim. De 1 até quando? 27. 19. 19? Nossa, que da hora. Eu preciso ver esse filme mesmo. Mais um filme de Oscar, que é a sugestão da Caroline Santo, que é Lion, Uma Jornada para Casa. Puta, esse filme é bom. Então tá aí pro nosso Cineclube Junto a 7 daqui a 15 dias. Lion, Uma Jornada para Casa e 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Ver qual é que vai ser deles, acho que vai ser legal. E é isso, Cineclube Junta 7 fica por aqui. Muito obrigado à presença de todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Tchau.